A3192, fomos estar aguardando devido à aeronave que precisou na decolagem. Mesma rota, mesmo nível. Sente, tá 3192 aguardando, obrigado. 1192, está autorizado a curso estabilizado na 3154. Só para confirmar, mesma rota e mesmo destino, possivelmente, é isso? Negativo, eu já, mesma rota e mesmo nível. Senhor. Ah, não, mesmo nível, tá bom, obrigado. Gente, o Whisky Golf Oscar nessa proa é. Nessa proa vai na proa de Paris. Controle. Gol 924. Tem condições de voar na proa 075? Afirmativo, 075, gol 924. Gente, voando na proa 075, gol 924. Proa 075. A 3192, autorizado, decolar pista 28, vento 210, graus 109. Sente, iniciando a rolagem, então 3192. Abatango November Lima Alfa, prossiga. Centro Controle Salvador do Papatango November Lima Alfa. Gol 1924 na proa 075 agora por 60 milhas após direto Maceió. Por 60 milhas na 075, depois direto Maceió, gol 1924. Abatango November Lima Alfa, controle, prossiga. Lima Alfa 095 de conquista para Salvador, para descida. Papatango, November Lima Alfa, desça para 1500 pés, ingressa no corredor Caixa Pregos, reporte em Caixa Pregos. November Lima Alfa copiou o controle? Lima Alfa não copiou o controle. November Lima Alfa, desça para 1500 pés, ingressa no corredor Caixa Pregos, reporte para ingresso no corredor Veracruz. Novo para a descida na proa de Caixa Prego, não copiou o nível. November Lima Alfa, desça para 1500 pés, ajuste no 012, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte para ingresso no corredor Veracruz. 1500 pés na proa de Caixa Prego para ingressar no corredor Caixa Prego, reporte Veracruz. Afirmativo. Plano aqui no sistema, qual o destino? É Brasília. Brasília permanece a subida gole e transição ofito. Gole e transição ofito. Sai Daron, transição Belim. Sai Daron, transição Belim, eu tô 3192. Gol no 924, cruzando nível 140, chame Recife no 2685, alterna 12545. 2685, 1245, 24. November Lima Alfa, cheque modo Alfa, modo Charlie, não recebo. November Lima Alfa, controle. Controle para 392. 35489, autorizado voar direto, vitória da conquista. 389, autorizado da presente, direto, conquista. Força 392. Siga, são 3192. Precisa com a direita prestar informações, senhora. Proa 050 pelo menos, por 30, 40 milhas. Tá, 3192, tem condições de voar na proa 075? 075, é isso? Afirmativa. Sim, senhora, 0700, tem condições. Sim, eu vou na prova 075, tá 3192. 075, tá 3192, obrigado. November Lima Alfa, controle. Lima Alfa na escuta. Confirme altitude, confirme nível que cruza o November Lima Alfa, não recebo modo Charlie. Decolada presente, vento 200 graus, 100 nós. Controle o TAM 3154, está estabilizado o localizador, já tem um capacete. TAM 3154, completo final, chame torre 118 decimal 3. Torre 283. 360 Galeão, aterrizou no 4, decola da 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto Crate, controle 119.8, aciona 5035. Ok, 360 para Galeão, aterrizou no 4, na gole Val, e depois direto Crate, 198 controle, transponder 5035, tá 3193. Correto, chama para o acionamento, 3193. 4. Prossiga patrulha 04. Decolou de Salvador, está com proa do centro de convenções, vai manter 500 pés, acionado 01142 na sua escuta 04. Sente, patrulha 04, mantenha 500 pés, reporte visual com destino. Formará visual, centro de convenções 04. Confirma. Piloto em comando. Salvador, muito boa tarde, 3154, na final 28, baixado, travado, campo azul. Se precisa colar, tu tá presente? Afirmativo, então, segura a ETA, nós vamos para a 735 para a população. Gente, é base para protocolar. TAM 3154, tráfego avistado, check trem de pouso, autorizado pouso pista 28, vento 200 graus 089. Sim, Matheus, tá livre pouso 3154, a pista opera em toda a sua extensão? Sim. Obrigado. Fono 336, decolar 253, chame controle 119.8. É 98. Eu tô mandando Gon 394.028. Gente, mantém a ponto de espera, Gon 394. É, ponto de Departure Control, go 1333. Gole Departure passing 1500 feet. Go 1333, radar contact for Departure, classify level 360, Gole Departure. Could you confirm 1333? Go 1333, climb fly level 360, Gole Departure, eval transition. Roger, climbing fly level 360, Gole Departure. Eval Transition 1333. Controle o Whiskey Golf Oscar, vai passar para isso. Whiskey Golf Oscar, foi a rotatória, desceu para 1500 pés e aposta a rotatória visual com a pista. A rotatória 1500, reportaremos visual o Golf Oscar. Juliette, Juliette Mike, desceu para 1500 pés, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte para ingresso no corredor Veracruz. Sobre a pista, pode sobre a cabeceira 35. Afirmativo. Paramos um teste da baixa altura paralelo a 17. Juliette, Juliette Mike, quanto foi ali? Escuta. Está vendo a ilha à sua direita, posição 2 horas, 8 milhas? Isso. O início do corredor é Caixa Pregos à sua direita. Tome o litoral e mantenha a ilha à sua esquerda até o final da mesma, quando vai prosseguir para o corredor Interlagos. Positivo. Curva à direita, descendo a praia aqui à minha direita, tá? 35489, chame Recife, 1288, alterna 13325. 35489, Recife 1288, Atena 13325, obrigado. Primeira nave chamou o controle. 3154, solo aos 57, livre à direita, livre à esquerda, mantém a posição e chame solo, 1219. Livre à esquerda, chama 219, rapaz, já. 394, autorizado. Alinhar e mantém, caminho 28. Ali mantém 28, 394. Salvador Cordial, boa tarde. 3154, livrou na sua escuta. 3154, boa tarde. Táxi 6 Alfa, mantém a posição antes da táxi 6 Juliette. Ok, vai via Alfa, mantendo a posição antes da Juliette. 3154. Dois decolou de Salvador, pelo direção no Axé, até o setor do centro de convenções, após Iguaçu. Bom dia, setor A, pouso no local. Centro Guardião 02, mantenha 500 pés, reporte visual com o centro. Para visual com o campo 02. Sonde, Caçador 06. Prossiga, Caçador 06. Mantém 500 pés na vertical do Cais do Boa. 394, exato decolar, pista 28, vento 210 graus, 109. Ali é decolar 28, voo no 394. Voo 3192, chame Recife na 2085, alternando no 2545. Recife 2085, alternando 2345, tá 38. Papatango November Lima Alfa, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, sudeste, descendo para 1500 pés, aeronave de pequeno porte. O Lima Alfa está ciente, cruzando 4000 pés para 1500 na proa de caixa prego. Gol no 333, chame Recife, 1288, alternando 3325. 288-3325. Afirmo. Obrigado, boa tarde. Passar a rotatória, está com campo à vista o Whisky Golf Officer. Whisky Golf Officer, confirme, visual na pista? Ótimo. Para ingresso no circuito, chame torre 118-3, Whisky Golf Officer. 118-3, Golf Officer. Torre Salvador, gol no 394, decolou 1700 na gole. Gol 1394, contato roda na decolagem, sumo nível 380, saída gole, transição é val. 380, gole é val, 394. Autorizado, final do 17, reporte 2 milhas de cabeceira no 7, trem, pouso baixar trabalho. Opa. Afirma, tio, Juliette, Juliette, Mike. Juliette, Juliette, Mike, mantará o litoral pela esquerda. Positivo, via Alfa até o ponto espera 28, lá torre 1830, bom voo, boa tarde. Boa tarde, livre para até a Alfa, ponto espera 28. Vento 210 graus, 08 não. Juliette, Juliette, Mike, desça para 1500 pés. 1500 pés, Juliette, Mike. Ajuste 1-0, 1-2, em Salvador. Juliette, Mike. prossiga, Guardião 02. 02, já visual com local de pouso, no centro de convenções da Bahia. Informarão o regresso. Teste, livre frequência para coordenação, Guardião 02. Já frequência, informar o retorno da Bahia. Acho que o solo é o 03. Confio em empate. Desculpa, acho que o ciente. Livre para que saque, repórter do Bruno Pista. Gol 1394, chame Recife no 288, alterna 13325. 288, qual foi uma secundária? 13325, gol 1394. 288-3325, 394, boa tarde. Quilo Patavito, prossiga. Qual o horário da notificação? 18 está pronto. Ainda no sistema? Aguarde um minuto para a coordenação junto a ele. É o 3193 autorizado a linha e decola pista 28, vento 210 graus e 109. A linha decola 28, está 3193. Proa 055. Obrigado, 3154. 3154 da TAM, prossiga. Vou tirar uma dúvida. É, os voos agora que saem daqui a uma hora, eles vão via litoral, ópera 50 ou vai via ópera 58? O destino é Guarulhos daqui a uma hora. Na realidade, mais 30 minutos. Gente, nesse horário a aerovia utilizada para Guarulhos é o Prisc 50. Ah, tá bom, do litoral, então obrigado, hein? Positivo. Salvador, gol no 649, solicita o nível 240 para Ilhéus. Boa tarde. Boa tarde, 240 Ilhéus, aguarde costa, prevista a subida gole, gol 649. Nove. Paulo, boa tarde. É o TAM, Mike, Hotel Juliette. Me chamando Paulo. Afirmativo, é o TAM, Mike, Hotel Juliette. Mike, Hotel Juliette, prossiga. Solicito autorização para reboque do Finger 5 até o Finger 8. Finger 5 até o Finger 8, autorizado reboque, informe término, Mike, Hotel Juliette. Afirmativa, informar ao término. Só Alfa Gândio. Passo 065 da Azul, gente da Alfa, Campinas 340. 340 Campinas, aguarde coordenação, Azul 4065, prevista gole. Prevista gole na escuta, 4065. Papavito, mil pés, é, voo local, confirma. Gente, livre acionamento, aguarde um minuto 4. Patrulha no 02. No Quebec Serra Murra, aguarde cópia da autorização aqui no Quebec Serra. Comandante, autonomia. Patrulha 10, autorizado a assinar em táxi, forte para ingresso. Está 17. Quais são? Reporte para ingresso, táxi Oscar. Da cabeceira 17 com proa direta norte, confirme, patrulha 10. Batman 703, cópia? Azul, escuta para cópia. 340 Brasília, via Peso 17, decola 28, curva à esquerda, subida gole, transição ao fito. Controle 199, decimal 8, aciona 5057. Autorizado Brasília, tem uma batida dela, pode subir o fito, decolado com curva à esquerda, subida gole, transição ao fito, controle 198, transponder 5057. Confirmo nível 340, chame pronto ao acionamento, portão 1. Papavito, cópia. O local autorizado apenas 1.500 pés para prosseguir até Veracruz após retorno a Salvador, via litoral, decola da 17, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 0115. Oi, patrulha no 0, considera da hora. Patrulha 10, autorizado, ingressos para a cabeceira 17, formam viaturas à sua esquerda. Patrulha 10, autorizado, decolar pista, cabeceira 17, 200 graus, 08 norte, proa direto norte. Gente, proa direto norte, patrulha 10. Como 675 ao controle? Prossiga, 675. Efetuou algum desvio antes de Cari? Pois navegou duas milhas à esquerda do perfil da Star, então logo vai interceptar a sinal do ILS, três milhas após o ZAN. E a pista para decolagem, o Isque Vitor Golfo? Ciente. Tá 3193, chame recife 1288, alterna 13325. 288, 3325, bom dia. Quebec Serra para Morro, qual a altitude? 040, decolagem da 17, curva direita para ingressar subida gole, o controle 199, decimal 8, aciona o 0123, aqui do Quebec Serra. Controle o patrulha 10. Prossiga, patrulha 10. Patrulha 10, acionado 0140, conforme acordo, irá manter o setor norte 500 pés no máximo. Gente, patrulha 10, mantenha 500 pés, por quantas milhas manterá essa proa? 20 milhas aproximadamente. 7? 7 a bordo, chame torre 118.3 para iniciar o táxi, bom voo. Meia dúzia de milhas, para nave de pequeno porte no rumo sudeste, mantendo 1.500 pés. Tá, ciente, o patrulho zero irá manter a vertical da BR entre Salvador e Feira de Santana. O 675 estabilizado. Patrulha 110 deverá manter o rumo nordeste para evitar tráfego. Ciente para o rumo nordeste, patrulha 110. O tráfego informado em aproximação para a pista 97. Ciente, patrulha 110. Voo número 75, completo final, chame torre 118.3. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, 675, final da 28, baixado travado. Voo número 75, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 07 nós. É, livre pouso na 28, baixado travado, poderia confirmar o vento? 200 graus, 08 nós. Obrigado. Como é que você é autorizado em ingresso, a porte alinhada e pronto para decolar. Terceiro 17. A 28, passar ali toda a sua extensão? Toda a extensão, a subida prevista Gole até Eval após direto Eudes. Afirmativo, Gole até Eval após Eudes. Gol 17 tono, 28 com toda a extensão, grato. November Lima Alfa, controle? November Lima Alfa, na escuta. Poderia fazer uma ponte com Juliette, Juliette Mike? Com Juliette, Juliette Mike. Salvador recebe Juliette, Juliette Mike. No 649, cópia. Na escuta, prossiga. No 649, ele é os 240, nível autorizado. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida Gole até a posição Eval, após direto Ilhéus, controle 119.8, aciona 5062. Autorizado 240 para Ilhéus, decola da 28 com curva esquerda, Eval, Gole, Eval e depois direto Ilhéus. 198 ao controle, 5062 ao transponder, gol no 649. Correto, chame para o acionamento no 649. Para o pushback, acionamento agora, gol no 649 na posição 7. Autorizado, chame taxi, 649. Camarão, obrigado. Juliette Mike não está visual com a pista, November Lima Alfa. November Lima Alfa. Em ponte ao Juliette, Juliette Mike, informe-o por gentileza para curvar à direita e tomar o rumo 230 para a final da 17 e chamar a torre em 118.3. Juliette, Juliette Mike, toma a curva à direita 230 para a final da pista 17, chamar a torre em 118.3. Eu tinha só um 219. Lembra aqui na Eco mesmo? Afirmo. Tá, ok, que tem um carro aqui na Juliette, mas vai chamar o Falcão 219. Sete, será? Então, em contato pra livrar. Ok, obrigado. 675 livrou. Confirme chamando o solo? 675 livrando na Eco. Taxi via Alfa, aguarde informação de gate. Via Alfa, aguardando. Obrigado. 206, prossiga. Agora na vertical do centro de convenções, prossegue para o aeródromo em mais 2 minutos. Sente, calça 206, mantém 500 pés, reporte para o Açú. 06. Trem de pouso, baixar travado? Baixar travado. Lima Alfa, 1.500 pés, reportará a rotatória. Controle Salvador, boa tarde, boa tarde, aquilo que é Beck Serra. Prossiga aquilo que é Beck Serra. Quer falar, dona Sete, saindo agora. Quilo Quebec Serra, contato radar, disponível 040, saída Gole. Controle ou patrulha 10. Prossiga, patrulha 10. Está presente, pode reassumir a sua navegação na vertical da BR. Sete, patrulha 10, mantenha 500 pés, direto BR. Grato, 10.